faísca no chão, chama de dragão. Baile no Japão no dia de som no carro. Quanto custa degustar lá, gosta do mar? O amanhã pro samurai saborear, espera o que nunca será. Como ontem, ontem de ontem, o sol, a lua no céu bailaram, pararam por lá mesmo ficaram. Amor proibido, consumar, inexpugnável orgasmo. E nada foi tão mágico. Corpos lançados, um forte abraço assim. O momento é único, você é a única. É que massifica, desperta loucuras. A mais pura química de todas as fórmulas. A prova verídica que o amor proibido. Pergunto e confirmo que é certo. Nessas alturas já era, o que resta é nós dois. Com culpa ou sem culpa já aconteceu. E tudo demais pra custar, preto que eu posso falar. De tudo que eu passei, das coisas que perdi, recompensada. Eu ganhei você pra mim. A noite não acabou, a chama não se apagou. Seu olhar iluminou todo o meu ser. A noite não acabou, a chama reacendeu. Seu olhar iluminou todo o meu ser. O amor que sinto por ti é tão bom. Vida se define pra quem vive um filme, um tema, a reprise de um clipe que nunca passou. Foi tão bom que me perdi, que me perdi. Sei tão bem o que sinto por ti, o que faço pra ti. Nasce frase em várias linguagens, até em latim. Perdida assim por você, com você, entre Z, melodia e premonição do amor. Orbita, tá, tanto faz, como faz. O astronauta agarrada na cauda de um cometa. A canção na primeira versão que traz no coração eu e você em outra dimensão. A noite não acabou, a chama não se apagou. Seu olhar iluminou todo o meu ser. A noite não acabou, a chama reacendeu. Seu olhar iluminou todo o meu ser. A chama volta por dois corpos, lança luz debaixo do lençol, pega fogo. Meu gosto, sua boca, meu peito, aquilo naquilo, perfeito, fervendo. Se liberta, arrebenta, derrete as paredes, tapetes correntes. O toque na pele é tão quente. Sua nitidez, a sua vivez. Mais uma vez, sua vez, minha vez foi assim. Se o tempo passar, não quero dizer, oh, cadê você? Cadê você? Eu só pensei em você, não quero te ver. Caí na deprê, por causa de quê? Por conta de mim, vai saber. A chama só vê quem viveu uma paixão. Inesquecível paixão do dragão. Ha! Recordação que levo aqui, proibido ou não, pra você ou pra mim. Nunca que eu vou esquecer o que eu propus pra você, os momentos mágicos que proporcionou pra mim também. A noite não acabou, a chama não se apagou.